Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Taz e eu imagino que você não deva saber quem eu sou, o que, que eu faço, o que, que a gente está fazendo aqui, e muito menos que raios é Clube do Lame. Hoje o nosso podcast vai explicar isso e algumas outras coisinhas para vocês compreenderem mais sobre a gente. Portanto, coloque aquela água para esquentar, pega o seu lame e já se sinta parte do nosso clube. Solta a vinheta aí, produção. Então, amigos, está no ar o seu Clube do Lame. E para apresentar aqui primeiro, eu queria trazer aqui a Amanda. E aí, Amanda, fala um pouquinho mais sobre você. Oi, gente, eu sou a Amanda, eu tenho 18 anos, sou a mais nova da equipe toda. Eu sou estudante de jornalismo. Já trabalhei na área, por enquanto procuro outra oportunidade. Então, se você trabalha com jornalismo, tá aí o momento de me contratar. Tá certo, passa o jabá. Hora do jabá. Aqui no site eu sou responsável pela editoria de K-pop e de dramas também vou dar os meus pitacos. Minhas principais características é que eu sou bem preguiçosa, mas ao mesmo tempo eu sou bem perfeccionista. Então, se eu pegar algum projeto pra fazer, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor nele. Pra que vocês possam ter o melhor também. Eu sou de escorpião, mas acho que isso não vem muito ao caso. E minha história de vida não tem muito. São só 18 anos de vida, até o momento. Só que tirar alguma coisa com a gente, vocês não acham? Assim... Acho que eu tô tirando... Um jovem mancebo. Ah, tá. Ano passado eu tive uma experiência muito bacana. Trabalhei na assessoria de imprensa de um idol coreano. Eu fiz a tour dele aqui no Brasil. O nome dele é David, procurem. Ele é muito carismático, por sinal, gente, vale a pena. E as músicas dele são bem legais, porque não é bem o K-pop. Ele canta mais um soul, uma coisa assim, bem mais tranquilinha de ouvir. Recomendo. Eu espero que aqui no Clube Lamen a gente possa compartilhar muitas experiências e trazer sempre notícias e debates importantes pro nosso meio, pro meio geral da galera que curte a cultura asiática, não só do K-pop, mas os dramas e os animes também. Eu sou colecionadora de álbuns de K-pop. Atualmente a minha coleção tem 18 itens, então a minha preferência fica bem claro que é o K-pop. Nas horas vagas eu trabalho em casa, porque eu tenho uma lojinha online que é de produtos de K-pop. O link vai estar aqui na descrição, viu, gente? Se você isso, quiser comprar, obrigada. Gente, tá? Eu falo que eu comprei o álbum do Mino, tá? Com a minha amiga, maravilhoso, tá? Sensacional. E o do... que mais que eu comprei com você, Amanda? Vamos fazer o jabá, que eu já comprei dois. Foi do Shiny! É, foi do Jay. Como que fez o Jonghyun, maravilhoso. Jonghyun, te amo, tá? Foi. E foi por causa do álbum que eu conheci a Yasmin pessoalmente também. Que a gente se encontrou pela primeira vez. Então, assim, assina embaixo, já comprei dois. Maravilhoso, veio certinho, com cartinha bonitinha, maravilhosa. Ai, além do K-pop também, eu consumo muito drama. Mas eu provavelmente não vou falar tanto de dramas no site, no portal. Provavelmente vou falar mais sobre programas de variedades coreanos, que eu consumo muito mais. Então, eu tenho uma lista bem grande pra vocês de altos programas que vão fazer vocês gargalharem a cada episódio. Então, esperem por muitas coisas boas vindo aí. Preciso dizer que meu namorado adora programa de variedade de humor coreano. Gente, ele passa ele muito pau. Ele assiste Abnormal Summit ou Inoyin Brothers? O que tem no Netflix? É o Inoyin Brothers. Ele ama, de que tem um gordinho, não é? Ele adora, passa mal de rir, sério. É muito bom, eu tenho as músicas que eles produziram no programa no Spotify e eu ouço dando risada. Eu vou mandar depois pra vocês. Demorou. É, entre meio anime, eu também consumo anime, não tanto quanto K-pop ou drama. O meu anime favorito é Sakura Card Captors. Foi o primeiro anime que eu assisti na vida. Eu tenho clássico a coleção. Também. Eu tenho a coleção todinha dos mangás da Sakura Card Captors, que eu ganhei de aniversário. São o meu tesouro. O meu drama favorito até o momento é Mr. Sunshine. Desde o contexto histórico, a produção visual e a OST. A fotografia maravilhosa. Tudo. Nossa. Eu acho que fizeram uma baita produção, assim, merece um prêmio. Também acho. E eu sou defensora dos grupos flops / desconhecidos do K-pop. Os meus favoritos, o Monte, que já veio pro Brasil ano passado, o Onews, que debutou esse ano, e o iZone, que é um gigante que tá crescendo na Coreia e no Japão, então você já deve ter maravilhoso em algum momento sobre as minhas filhas maravilhosas. E elas é isso aí. Lindas, né? Ai, elas são as minhas patinhas. Ai, elas tomam meu dinheiro. Gente, é sério, deixa eu... Não, agora eu vou dar pra falar, vocês precisam ver isso. Quando você lança um álbum coreano, geralmente você lança a versão A e B, apenas. Mas quando você lança um álbum japonês, o que, que o iZone tá fazendo? Ele tá lançando a versão A, B, versão do fã e uma versão pra cada membro. Detalhe, nossa, o grupo tem 12 membros. Ah, que Deus, delícia. Fiquei podre só de ouvir. Ainda bem que então, eu gosto de rock. Você não tá comprando dois CDs, tá comprando mais de 12. E aí pensa no desespero daquele só que não pode comprar. O box. Nossa. Gente. Meu Deus. É, e assim, o iZone é um grupo temporário. Elas só vão durar 2 anos e meio. Nossa. Então, é porque elas são fruto de um programa de sobrevivência. É legal, anotem pra gente falar sobre isso no próximo cast. O iZone é fruto de um programa de sobrevivência, então é um grupo temporário. Então elas são, tipo, máquina de produção, né? É, comeback coreano, comeback japonês. Então logo antes de acabar, né? Japonês. Então é assim, um mês sim e um mês não tem comeback delas lançando. E aí a gente tem que aguentar. Atura ou surta. No caso, ah, surta, mas elas porque... são muito boas, gente. Mas é muito bom, é um... Eu gosto do grupo. Ah, elas são maravilhosas. Não merecem o mundo. Tem que fazer sucesso mesmo, gente. É isso aí. Ah, eu também frequento muito shows de K-pop, então vocês vão ver vários relatos das minhas experiências loucas no show. Inclusive, recomendação geral desde já: não cheguem cedo nas filas, tá? Não vale a pena passar horas de pé, vocês não aproveitam o show depois, tá bom? Beijo. Nós faremos um especial BTS, então você aí, ARMY, por favor, já se preparem, tá? Porque nossa mandica foi lá. Entendeu? Sofri. E queremos... Sofreu, mas enfim, maravilhoso, BTS. Gente, eu vi o Emicida. Ela estava do lado do Emicida lá, né? Fica termo no show do BTS. E assim, faremos um especial fenômeno BTS. Aguardem. Aguardem. E agora, gente, que todo mundo já conhece um pouquinho mais da Amanda, eu queria apresentar para vocês aqui o Felipe. Vem cá, Fê, fala um pouquinho mais. E aí galera, eu sou o Felipe, eu tenho 21 anos, sou estudante de Direito e estou participando aqui do Clube do Lar, para falar sobre anime, música asiática, dramas, entre outras coisas. Eu tenho dois apelidos aqui no Clube do Lar, eles me chamam de Fê ou me chamam de Neném, quando eu tô sendo fofinho, que é raro acontecer. Você que pensa, amigo. E a minha história com a cultura asiática começou desde pequeno, né? Por causa que passava a TV Globinho, a gente assistia um Dragon Ball, entre outras coisas. TV Globinho, né? Gente, é muito neném mesmo. Ah, saudade. Que vergonha. Mas só que eu não tinha posição da minha mãe pra assistir Dragon Ball, porque minha mãe falava que isso era coisa do inimigo, coisa do satanás. Aí ela assistia. Capiroto! Mas o Majin Buu. Aí depois eu fiquei bastante tempo sem assistir anime. É muito surreal. Aí eu voltei a assistir anime com 18 anos. Aí eu peguei e comecei a assistir. Ou seja, ontem. Anime. Eu tenho 21, querida. Tem 3 anos de experiência. Né? Tem 3 anos de experiência. Aí depois disso. Eu comecei a assistir muito anime, porque eu passei por uma fase um pouco delicada na minha vida e os animes me ajudaram muito, principalmente nessa coisa de se esforçar, de dar o seu melhor. Me levantou pra cima total. Eu sou muito grato à cultura asiática por isso. Posteriormente, eu tive contato com dramas coreanos, né? E eu ficava bem receoso de assistir, porque, tipo assim, otakão mesmo, fala mal de drama coreano. Aí você fala assim, será que eu assisto? Será que eu não assisto? Aí eu comecei a assistir com as lágrimas, vocês vão. Aí eu vou assim, caraca, da hora mesmo, drama. E depois disso veio o K-pop. Eu tenho as minhas considerações do K-pop, mas meu grupo preferido de K-pop é o J-Friend. E eu preciso dizer pra todo mundo que as meninas são lindas. E não tem como eu viver mais sem elas. Mentira, tem como sim, mas só que elas são pessoas assim, muito especiais. Ó, eu não acredito em signos, mas o meu signo é escorpião. Não sei o que que... Eu não assisti Cavaleiro Zodíaco, por causa que eu tenho preguiça. Herege! Eu cometi uma blasfêmia agora. Apostar todo da religião otaku agora. Eu apostatei. Não, eu já assisti alguns episódios, mas só que como eu sou dessa galera mais nova, que começou a assistir os animes mais novos, pra mim voltar lá no passado é mais complicado. Então eu não tive tanta... paciência de lidar com Cavaleiros do Zodíaco. A questão é, Cavaleiros do Zodíaco é o seguinte, você tem que ver, entender o passado pra você compreender qual foi o caminho pra chegar até aqui. Que isso, gente? Eu tô agora, que isso? É só isso, gente. É isso mesmo, né? É, perfeito, lindão. Já conhecemos mais do Fê, já entendemos que ele nunca assistiu Cavaleiros do Zodíaco. Já assistiu Cavaleiros do Zodíaco. Não, mas diga isso. Faltou uma informação aqui brilhante, né? Tipo, qual o teu anime preferido? Qual o teu anime que tu, assim, odeia? E melhor drama da sua vida até aqui? Agora a gente entra no nosso capital. Eu tenho os três grandes. Vocês querem que eu fale meus animes preferidos? Sim, por favor. O anime preferido, o anime que você menos gosta, que odeia não, gente, que aqui a gente prega o amor, tá? Exatamente. Que menos gosta, tá? Porque assim. E o drama que você mais gosta e o drama que você menos gosta. Pronto. Bate-papo, de frente com a Iais. Os cinco animes mais loucos que eu assisti. Nossa, não tem como, é igual o filho, não tem jeito de você falar assim, eu gosto de um, gosto menos de outro. Mas eu vou citar os que eu mais gosto. Naruto, Dragon Ball, One Piece, ela tá parecendo poser. Calma, gente, calma. Eu não sou tão poser assim. Evangelion e Shingeki no Kyojin. Acho que seriam esses cinco animes que eu mais gosto. Agora, se tratando do que eu menos gosto, talvez seria Tokyo Ghoul. Eu não gostei muito de assistir. Melhor drama que eu já assisti foi Goblin. Sem dúvida, Goblin. Sem dúvida. Meu Deus do céu, que drama foi aquilo. Acho que é isso só. E agora que a gente já sabe um pouquinho mais do Fê, eu queria trazer aqui a nossa próxima participante. Karim, ou Ká, o que você tem a dizer sobre você? Oi, gente, eu sou a Karim, mais conhecida como Ká. Eu tenho 34 anos, sou a mais velha do grupo. Eu sou jornalista. Eu entrei no Clube do Lamen para primordialmente escrever e falar, né, sobre dramas. Só que eu acabei me direcionando um pouco para os animes e, assim, é um caminho sem volta, né? Porque eu não tinha o hábito de assistir, porque eu não era mais nova. Eu até assistia alguns, assim, que passavam na televisão, mas não era uma... Eu era apaixonada quando era adolescente mesmo, era no X-Men, pra ser bem honesta. O primeiro contato que eu tive com o anime foi quando eu era mais nova. Eu li emprestado de uma amiga minha da escola, Lavirina, e fiquei apaixonada pelo mangá. E a gente tem 17 anos e a gente acha tudo lindo, maravilhoso, e não vê um monte de coisa que é errada que tem na história, né? Eu li Guerreiras Mágicas, meio que me afastei um pouco, além de Cavaleiros do Zodíaco, né? Que eu via todo dia, viciada. Mas assim, eu nunca fui... eu nunca fui ligada em Dragon Ball, Naruto. Não tenho absolutamente nada contra, mas é uma coisa que não me pegou na época, né? Talvez eu assista um dia só pra poder falar bem ou mal de alguma coisa. Porém, eu tentei também com Bleach e também não me pegou. Aí, quando eu já com idade, eu tava no Netflix, zapeando lá, vi o Cavaleiro do Zodíaco lá, o Lost Canvas. Caraca, muito bom, não sei o que, eu acho, né? Mas daí eu comecei a assistir outras coisas. Aí eu assisti do catálogo da Netflix mesmo, Koromokuru, depois eu assisti a Jin. E aí eu fui assistindo outro, e conforme eu ia assistindo outras coisas, a Netflix vai te indicando, né? E eu acho que por causa disso eu assisti aquele drama japonês Good Morning Call. E aí, daí em diante, eu fui assistindo outras coisas e outras coisas. Então, assim, ó. Acho que a gente está meio que rodeado da cultura asiática cada vez mais, não só com isso, mas como comida também. Uma das minhas culinárias preferidas é a japonesa, a coreana e a chinesa. Na verdade, acho que são as três mais preferidas da minha vida, né? O resto é comida, mas coreano, japonês e chinês são amorzinhos. Então, assim, eu já pintei o cabelo de pra parecer, porque não tem nada a ver fisicamente com a Saori, né? Vou usar o cabelo da Saori, o que mais? Acho que é só isso mesmo, assim. Eu acho que eu abracei a cultura asiática e traz pra si, né? Como manda pra mim, se eu tivesse dinheiro hoje, assim, você vai pra onde? Eu vou pra Ásia, vou pra Coreia, vou pro Japão, vou pra China, vou pra Tailândia, Taiwan, sei lá, vou pra tudo quanto é louco. Pra fazer um mochilão, então eu tava lá já. Para o dinheiro. Pois é, entendeu? mas é isso, gente. Meu drama preferido é Goblin. Mr. Sunshine, com certeza Mr. Sunshine é o top 1, assim, é o melhor até hoje. Já assisti umas 3 vezes, inclusive. O que eu menos gosto é, com bastante honestidade, aquele Playful Kiss. Esses que é Beijo Maravilhoso, sei lá, esses japoneses aí que tem japonês, coreano, que é baseado numa história em quadrinhos. E também não gosto de Boys Over Flowers, que tem a versão chinesa, que é Jardim de Meteoros. Não, nem eu não achei gosto. Que você fosse falar Reply em vez de Replay, né? Desculpa, gente, Replay. Em vez de Mr. Sunshine, os dois são, cara, top 5, assim, na verdade. Se eu fosse falar Mr. Sunshine, Reply 88, que é maravilhoso, eu acho que todas as pessoas que querem entender um pouco da cultura coreana, de como as coisas. Que nem aqui, se a gente for pegar uma novela. Da novela da época de 1980, assim, você vê várias coisas. E o que eu menos gosto são esses, assim, onde as meninas são muito, como é que fala? Diminuídas e coitadinhas, sofredoras, não tem força pra nada, não são boas em nada. Isso me incomoda profundamente. Agora, com relação ao anime, como eu sou muito virjona com relação ao anime, Cavaleiro do Zodíaco talvez é um dos meus preferidos. Recentemente eu assisti Dororo e Carol Interzer, que são amorzinho também. Então, assim. E Banana Fist, óbvio. Sem dúvida. Então, eu não vou falar que eu não prefiro, que eu não gosto muito, porque eu não posso dizer algo que eu. Aumentar o catálogo. Entendeu? Mas um dia eu vou fazer uma força e assistir. Vou perder um tempinho aí assistindo Dragon Ball. Perder um tempinho que eu digo porque são muitos episódios, e enfim. Na minha opinião, é realmente perder tempo. O que é esse? Negócio de afirmação. Olha o hate. Nós mal começamos, você já tá criando hate aí. Como assim? Então, eu não posso. Eu sou assim. Descaracterizar uma obra que até hoje tem tantos fãs, entendeu? Tipo, tantos pequenininhos que eu vejo na rua assim que assistem Naruto. Não tem como, sabe? Eu tenho que dar algum valor. Entender que é uma obra boa, mesmo que não alcance a minha pessoa, entendeu? E tô assistindo agora Inuyasha também, tô ficando, acho bem fofinho, bem apaixonado, bem apaixonante, enfim, eu tô isso aí, gente, não tem mais o que falar não, mas é isso aí. A Kayla tá fazendo uma maratona, porque a gente criou pautas, né? Então, assim, ela tá devorando tudo que vocês possam imaginar. Então, não era nem isso que eu ia fazer, na verdade, mas eu falei, é um caminho sem volta. Quando eu entrei pra começar a assistir os animes pra fazer gravação sobre os da temporada, eu mergulhei e, opa, tô só nadando, assim, entendeu? Eu tenho que parar de nadar. Tô só assim, na do crowd, de costa, borboleta, porque cada hora é um anime diferente, e, cara, eu tô encantada por várias coisas, assim, enfim, né? Depois que eu assisti Evangelion, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Real, mas é isso aí, né? Aí, Azir. Ai, que anime chato! Gente! Olha, a gente promete que a gente vai fazer uns podcasts sobre Evangelion, entendeu? Então, assim, não dá pra gente falar em um podcast só, que é muito complexo, a gente vai ter que dividir isso em categorias, então, assim, esperem que vai ser sinistro, eu acho. Eu me reservo o direito de ficar calada. Calma. Você ainda tá digerindo a obra. Semana que vem a gente conversa. A gente pode jogar os áudios, né? Assim, tipo, as reações que eu tive. Cara, meu Deus. Não, é. Talvez apareça no podcast aí. Acho muito válido. Não, okay. Mas já que você está falando de evangelho aí, Yasmin, o que você quer dizer sobre você, que não é evangelho? Oi, gente. Meu nome é Yasmin, eu tenho 30 anos. Sou do Rio de Janeiro, mas vim transferida para São Paulo. Então, atualmente eu estou em São Paulo. Sou jornalista, design gráfica. Enfim, faço um pouquinho de tudo. Empresária, mulher de negócio, workaholic. Por quem dera. Nas horas vagas, ela é atriz de drama coreano, gente. Nas horas vagas, ela é atriz de drama coreano. Ah, verdade. Ai. Eu vou ficar... Assim, né? Mal ou bem, a gente é uma equipe, então todo mundo se ajuda. Mas as minhas responsabilidades aqui no podcast é a área de designer, né, na criação e tal, e K-pop e anime, na editoria de K-pop e anime, mas a gente construiu um laço tão harmônico e tão legal que todo mundo contribui com as pautas e estuda, então acabou que todos, né, gente, fazemos um pouquinho de cada coisa. Sem dúvida. Todo mundo dá pitaco em tudo. Aqui é um clube, gente. Todo mundo sai de tudo. A gente briga entre a gente, bate pouco. Né? Se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Mas a gente nem briga, Fê. Que isso? Brincadeira, só pra dar um beijo. Na verdade, gente, o Felipe tem medo, foi a gente. Eu tenho medo da Yasmin, eu sou o dobro da autora dela. Então, gente, eu tenho 1,57m. E vocês vão entender agora o que eles têm medo de mim. É, meu apelido, né? Vou falar meu apelido no meio otaku e meu apelido não no meio otaku. As pessoas me chamam de Yas, ou Yaya. E pra quem é da... Que é esse anime, ele é mangá e tal, meu apelido é Titânia. Mikasa, mas aí as pessoas me chamam de Mi, né? Porque elas acham que eu sou parecida e tal, personalidade, enfim. E eu. E agora as pessoas acham que eu sou Yami, né? Também. Então, assim, vocês terem a ideia, assim, que eu sou uma pessoa assim, bem fofinha. Comparada sempre a pessoas tranquilas. Então, né? Serena. Eu não entendo essas coisas. Eu sou tão fofinha, vocês verem a minha voz, assim. Verem, não, né? Ver coisas que vocês não estão me ouvindo. Então tá, já falei demais, um breve resumo da minha vida. Como vocês sabem, eu falei que eu tenho 31. Ih, 31, que eu tenho 30, eu tô ficando mais velha já. Então... E eu comecei muito nova, assim, né? Meu contato com a cultura asiática foi muito cedo. Com o Jaspion, Jiraiya, Changer, né? Black Kamen Rider. Nossa, amava. Né? Então, assim, eu desde pequenininha gostava. E como aquilo fez muito contato comigo, apesar de eu ter 3, 4, 5 anos à época... eu queria muito consumir, eu queria ter tudo, eu queria buscar outras coisas, enfim. E aí, eu sou da época da TV Manchete, maravilhosa, que começou a distribuir... começou a distribuir Cavaleiros do Zodíaco na TV aberta, na época. Então, foi a minha primeira experiência com anime. Foi Cavaleiros do Zodíaco. E aí, depois, veio Yu Hakusho, Shurato, Sailor Moon, Bucky. Gente, muita, né? Agora eu tô pensando aqui como é que eu tô velha. Já viu muita coisa. Gente, né? Samurai X, isso em TV aberta, tá, gente? Que era na Manchete na época. Tinha aquele programa da Kira, né? Não sei se você lembra, tá? Isso também passava anime, eu assistia aquela coisa. Da Kira era da Band, não era não? Da Band, já era Band. Era Band, passava na Band já. Putz, mano, tô velha. Socorro. E aí, Dragon Ball, lógico, né? Quem não assistiu Dragon Ball assim, né? Essa galera que acompanhou os animes da TV aberta. Então, eu fui consumindo muito, né? Meu primeiro contato foi dessa forma. E aí, eu dei uma parada, porque minha família teve uma crise financeira e tal. Papo longo e para outras oportunidades, então eu não podia, não tinha mais, na época era Cartoon, a Cartoon passava anime, depois virou Locomotion, né, depois Animax, não era isso? Também tinha uns canais, né, e eu não podia mais assistir, porque não tinha dinheiro para ficar pagando, né, que era caro e a minha família não tava em condições, e nem de comprar mangá, assim, não rolava. E aí eu fui para o ensino médio, né, em 2004, 2003, 2004, não lembro, e 2004. E tinha um amigo, tinham dois amigos veteranos que eram otakus, assim, otacão mesmo. E eles compravam, tinham dinheiro, assim, na família era mais estável, e eles compravam muito mangá. E eu lembro que eu ficava, assim, no pátio lá, olhando e tal, não sei o quê, e assim, sem saber se eu ia, se eu não ia. E aí eles prestaram atenção, né, que eu ficava olhando e me ofereciam, assim, sentaram pra conversar e aí eu falava do que eu já tinha assistido, que eu gostava e tal, e eles, pô, vou trazer uns negocinhos pra você. Aí fui, né, abençoada em 2005, ler o primeiro volume, que foi o primeiro lançamento aqui no Brasil de Berserk. E daí em diante eu acho que eu... Puta, imagina, eu com, sei lá, tinha 14, não, 15. Tinha 15 anos quando eu li Berserk. Então, assim. Começou bem. Comecei bem, né, gente? Então, eu fui consumindo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, né, estagiar e tal, fui pra faculdade, comecei a estagiar, tinha o meu dinheirinho, né? Eu separava um dinheirinho pra comprar os mangás que eu gostava. E graças à tecnologia, a internet veio a nós, e nós podíamos baixar ou assistir online. Não na minha época era discado, então assistir online era muito difícil. Uhum. Mas a gente deixava a madrugada, né, Thais, baixando. Botava na... esperava da meia-noite, conectava na internet só até discada. Até 6 da manhã. Baixava aquele arquivozão de 30 mega do episódio de anime, o trem mais cheio de quadrado e de pixel fudido do que tudo, a gente achando lindo. Exatamente. Gente, que época boa. Então, assim, eu e o Thais e a K passamos pela transformação, né, dos anos 80 até agora, né, tudo de mangá e anime, todas as gerações, estamos junto aqui. E aí, basicamente, é isso, tá? Então, o Fê brincou comigo, que eu sou uma personagem saída do drama. E eu confesso que eu comecei a assistir drama um pouco mais tarde. Ao contrário do Fê, eu já sou K-popeira mesmo, né? E eu comecei no K-pop em 2006, no debut do SHINee, graças à minha maninha, meu neném. Já tava nesse meio, já consumia K-pop e tal, e aí ela me apresentou o SHINee. Então eu confesso que, tipo, no primeiro momento, assim, eu fiquei, meu Deus, coisa estranha, né, e tal, não sei o quê. Mas era SHINee, né, gente? Então, assim, não tem como não me apaixonar. E aí eu comecei a ficar maluca e gostar de vários grupos. Aí era EXO também, na época, tinha Double Chimp. Enfim, vários. E eu comecei a gostar muito de K-pop. E consumir, tipo, até hoje. Mas os meus preferidos é Shiny, Winner, ai, meus nenéns, EXO e Blackpink. Vou falar que eu tenho 2NE1 também, Girl Generation, né? Porque eu sou da vanguarda, da velha guarda do K-pop. Mas eu sei que muitos não devem conhecer, então eu tô falando os mais comuns. Nem que é mais comuns, né? Porque é BTS. BTS, Twice, enfim, outros. Mas os meus preferidos foram o que eu falei. É, drama, eu ainda não assisti muito, assim, assisti mais ou menos, mas a Ká assistiu bem mais, eu acho que o Fê também, que eu sou mais otaku e k-popeira do que drameira. Então, dois que eu já assisti, o meu preferido é Summer Think in the Rain. Ah, yeah. Muito lindo. Mas assim... Também não assisti. É, então. Tá, calma, mas, gente, tá na fila. É, fica ali, assim, tipo, é muito, sabe assim, um peido, sabe como a gente fala? Um peido, entendeu? É, vem Miss Sunshine, só por causa do samurai e da Rino. Era Rino o nome dela? É, Rino Akudo. Ai, gente, assista, se você não assistiu, assista, enfim. Mas assim, né, por um peido, o Summer Think the Rain é o meu preferido. Meus animes preferidos, socorro! Eu não sei escolher, tá? É, então, assim... Já sei, Evangelion. Sabe qual é o personagem que ela mais gosta de Evangelion, tá? Shinji. É o Shinji, com certeza. E cara, Shinji, melhor personagem da história da humanidade. Só que não. Ia ganhar um Nobel, Shinji. Nobel de cuzão. Eu não tô entendendo nada, mas no nosso cast de Evangelho, vocês vão entender que estamos zoando, tá? Mas enfim, aguardem que vocês terão também. Eu vou separar por obras, assim, eu gosto muito de Berserk, mas o anime, depois do... a segunda temporada, né? A partir da segunda temporada, eu não gosto, assim. Não que eu não goste da história. Ele deu o gráfico e tal, enfim. A primeira temporada é fantástica, na minha opinião. Então, eu vou colocar aqui que é Monster. Quem não assistiu, por favor, assista. Nossa. Monster é interessante. Monster, eu acho que... depois de... é porque, assim, Berserk é o meu favorito, né? Mas como o anime não é... né, tem os problemas, enfim... eu vou... Monster também tem seus problemas, tá, gente? Então, assim, aqui a gente tá falando de pessoal, né? Tipo, qual você... Psycho Pars também eu gosto muito. Nossa, drama psicológico foda. Se pra vocês verem, eu sou bem assim, né? Terror psicológico. Eu sou sombria, então assim... Ai, meu Deus, que dark. Que gosta. Aí, vão ser sempre assim, né? Esses meus preferidinhos. E tá faltando alguma coisa, gente. Ai, meu signo é o mais para da morte! Eu sou canceriana. Então, é isso. Agora, né, porque o rosto não pode se apresentar, assim, né? Tipo, ele não pode se chamar. Eu vou chamá-los. Por favor, Thais, fale sobre você. Bom, vamos lá, né? Meu nome é Tasley, eu tenho 31 anos, quase que eu errei agora e falei 30. A gente trocou, né? Você percebeu. Tenho 31 anos, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Atualmente, eu trabalho como analista de performance, mas sou formado em engenharia e tô cursando ciência da computação. Que salada. Né, eu não vou parar nunca de estudar, eu acho. Loucura da minha cabeça, mas é isso aí. Bom, aqui no podcast, em relação a pautas e tal, eu vou ficar 90% das vezes responsável por coisas relacionadas a anime, porque é o que eu mais conheço, é o que eu mais entendo e é o que eu mais gosto. Todo mundo me chama de Taz, né? É muito mais fácil do que lembrar de Tasley. Só lembrar do Taz dos Looney Tunes lá, que faz bagunça, barulho e fica babando nas pessoas, você vai lembrar de mim. Sua mãe deve ter colocado seu nome inspirado nisso, né? Não, ela conheceu um... Porque eu, quando eu era criança eu babava muito e girava e gritava. Rapaz, você falando isso agora, bem que, né? Tem tudo a ver. É, então, assim, segue o jogo, né? Vamos lá. E sabe o que é pior? Eu acho que a nova geração não faz a menor ideia de quem é Thay. Thay Mania. Pô, não passa mais... Looney Tunes, Baby Looney Tunes, é muito violento pra galera de hoje. Eu amava Baby Looney Tunes, sério. Ah, tá. É violento você assistir Looney Tunes, mas é legal você ver as pessoas atirando uma nas outras e batendo umas das outras nas novelas. Pois é. Da pois Globo. É, pois mas, é. Né? Pois é. Isso vai ser um papo para outro cast. Né? Mas é isso aí, gente. Assim como a Yasmin, eu também sou de Câncer. Você pode escolher aí o Máscara da Morte clássico, o Manny Gold. Se bem que o personagem de Câncer de Next Dimension é uma porcaria também, mas... Não escolham isso. Tem o Máscara da Morte e tem o Manny Gold. Tá bom, não preciso de mais nada. Bom, a minha vida com cultura asiática e coisas assim começou assim como a Yasmin, assim como a K, muito cedo, na época da extinta TV Manchete. Eu assistia, junto com meu pai, Changeman, Esquadrão Inspector, Lion Man. É, eu sou um fã inveterado de Ultraman, Ultra Seven. E a série Ultra é muito foda. Eu gosto muito. E foi aí que eu tive o meu primeiro contato também com os tais animes, né? Que igual já citaram aqui, foi Cavaleiro Zodíaco, Yu Hakusho, Sailor Moon, Shurato, né? Que é o primo pobre do Cavaleiro do Zodíaco. É isso aí. E a abertura era fenomenal porque falava as letras que formavam o nome do Shurato antes de tocar a musiquinha. Foi inesquecível pra mim. Ah, muito bom. Você que é dos anos 2000, por favor, joga no YouTube lá pra você rir com a gente. Entendeu? Shurato, abertura brasileira. E aí, dessa época, claro, o que eu mais gostei, né, como muita gente deve saber e muita gente vai perceber com o tempo, é Cavaleiro do Zodíaco. É assim, é o meu, meio que o meu guilty pleasure, porque eu sei de todos os defeitos que tem, mas vai ser pra sempre o meu anime, o mangá preferido. Eu tenho plena consciência de que muito disso é por questões de nostalgia, mas fazer o quê, né? A gente gosta do que a gente gosta. O coração não escolhe, a gente não escolhe, sabe, o que o coração vai fazer. Então, Cavaleiros do Zodíaco é muito forte na minha vida e tudo. E aí, de lá pra cá, vim assistindo, né, eu nunca tive TV paga, então eu não conhecia Locomotion, Cartoon Network e tal, na casa dos conhecidos. Eu cheguei a ter televisão paga na época que o Animax já estava até meio em decadência já. A Sony já estava querendo fechar o canal. E aí eu tive acesso e muitas das obras foi através disso. Mas nesse espaço entre a extinção da Manchete e o advento da internet e eu tendo acesso à televisão, né, paga, eu não conhecia. Foi um período meio de marasmo, assim. Teve algumas coisas no SBT, aí a Band durante um tempo também supriu muito essa necessidade com o próprio programa da Kira, que a Yá citou, que passava foi conhecido aqui como Buck, que é Jibaku-kun, aquelas bolas rosa com braço, perna, e que se ela abre a mãozinha, ela estoura. É fenomenal isso é uma ideia genial, gente. Nossa, isso me lembrou que quando eu era criança eu assistia, na verdade, o primeiro contato que eu tive foi com Patrini. Vocês lembram da Patrini? Nossa, eu não lembro disso, não. Não lembro, vou jogar até aqui pra saber. Ela fazia magia cósmica, metamorfose, aí ela se transformava na Patrini. Patrini, joguei aqui. Ela tinha até um sabre. Estrela fascinante, Patrini. Quem é essa gente? Passava na Manchete, gente. Eu era apaixonada pela Patrini. Eu fiz até imitava assim, a Patrini com o... com a antena da televisão. Uma série japonesa do gênero Tokusatsu. Produzida pela Eu tava latente, tipo um sabre, sei lá, um negócio que ela segura na mão. É tipo um negócio que você arrumou lá. Gente, que isso? Aí ela ficava, levantava assim, magia cósmica, metamorfose. Eu fazia isso com a antena da televisão, porque antigamente tinha as antenas que você colocava na televisão de tubo, sabe, gente? Uhum. E ela ficava, tô falando porque, né? E as antenas ficavam assim pra cima, algumas colocavam um bombrilzinho e tal. Então, tipo assim, eu cresci, você me lembrou, Thais, muito obrigada. Meu Deus do céu, eu acabei de descobrir aqui na Wikipédia, que pode ser verdade ou não, que assim como a gente ficava puto com Kamen Rider, Giban, Cybercops, que a Manchete não comprou os dois últimos episódios... É, Patrinho, a Manchete também não comprou os dois últimos episódios. Mas, gente, por que isso? Tem 53 episódios. Os caras trazem 50, mas os 51 e 52 não vem. O que está acontecendo, Brasil? É. Não, eu era do. É uma pelo mistério. Às vezes as pessoas assistirem. É, então, também tem o Sailor Moon. É, o meu era. E nessa época da Manchete, a gente assistia os episódios, a gente era criança, né? A gente achava que o bagulho tava seguindo uma sequência. Mas não, era tipo episódio aleatório. Chutado. Era. Os caras metiam a fita lá pra rodar e era esse episódio que ia rodar no dia. Eu não fazia o menor sentido. Mas nossa, era que assistia e amava. Passava na televisão. Nunca entendi. Era fenomenal, sabe? Não fazia sentido nenhum. Tipo, sei lá, no episódio lá de Cavaleiros do Zodíaco lá, o Shiryu ficou cego a primeira vez. Aí, no episódio seguinte, ele já tava enxergando, é um cavaleiro de ouro, que tá enfrentando outro inimigo. Cara, isso aconteceu em Naruto. Pra galera que era mais recente, Naruto rolava esse negocinho também, se eu não me engano. É verdade, né? Na TV, né? Teve algo. É. Ó, se eu contar, na TV Globinho, no passado Dragon Ball, na saga de Majin Buu, você viu o Goku virar Super Saiyajin 3 umas 5 vezes no mesmo mês. Você viu aí? Você vira gritando assim, mano, é o Goku e o Super Saiyajin 3. É isso que eu falo, gente, vocês vivem numa era muito foda, porque assim, hoje em dia as coisas são muito perfeitinhas perto do que era na nossa época, assim, real, assim. Era zoado o negócio. Era, e a gente achava lindo, maravilhoso, tá? É, mais ou menos por aí mesmo. Mas olha só, gente, eu não conheço de... Eu conheço, tenho um total de zero informação sobre K-pop. O que eu sei é o que sai na grande mídia, ou sei... Mas você aí, né, como eu estou... Como eu faço parte de um projeto que vai também falar sobre K-pop, estou me atualizando, vou aprender e quem sabe daqui a alguns programas eu apareço aí com a banda preferida de K-pop. Eu ainda cantando, não tenho, porque eu ainda cantando não BTS. Não, cantar não canto. Só deixa eu chegar aqui e falar assim, Blackpink in your area. Você não sabe, né? Eu nunca ouvi, mas enfim. Nunca ouvi? A Yas sabe, Yas, fala aí, me ajuda. Me ajuda a rir, pelo amor de Deus. Me deixa sozinha. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Exatamente, eu tô rindo, mas é de nervoso. Enfim, gente. É, de dramas, eu conheço poucos, eu já assisti poucos, mas dos que eu assisti, eu acho que o que eu mais gostei foi Fated to Love You. O personagem que é o protagonista, ele é um dos melhores atores que eu já vi, ele é fenomenal, eu não sei falar o nome, não sei o nome. Depois eu vou colocar aqui embaixo aqui na postagem, porque eu não sei falar, não conheço. Mas ele é fenomenal, ele é ótimo. Eu acho que é esse o drama preferido. Eu assisti uns 5 ou 6 só na minha vida. Então eu não sei, eu não tenho bagagem ainda pra falar qual que eu menos gosto, né? E de anime, né? Se eu for citar aqui o que eu mais gosto, eu vou ficar 2 horas citando aqui. Mas eu sou tradicional, eu gosto dos clássicos, principalmente. Eu gosto muito de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, pra mim, é uma obra... praticamente sem defeito. Gente, fala aí, né? No meu top 1 também, que meu top 1 acho que vai ter uns 20 animes aí. Porra, Cowboy Bebop é maravilhoso, gente. Que isso? Não, Cowboy Bebop é praticamente sem defeito. É maravilhoso. É uma obra. Watanabe Game. É, assim, sabe, a forma como ele trata a música e os sentimentos. Ah, não, eu. Cowboy Bebop. Não vou falar agora, não. Bem perto de você aí pra frente. Desculpa, não. E eu, como um bom fã de futebol americano, gosto muito de um anime que chama iShield Need Meeting, ou iShield 21, que é de futebol americano. Entendo que muita gente não deve gostar, quem conhece, mas, né. E aí, pra citar mais dois, pra não ficar muito longo, eu gosto muito da série Fate. Nunca assisti. Fate Stay Night. Tem um dos últimos que saiu, né, que foi o Limited Blade Works. É um trabalho excepcional de animação e de arte por parte do estúdio Ufotable. Ufotable é um estúdio absurdo. É isso aí. É, eu vou citar só mais dois aqui rapidinho, para não ficar muito grande, que são... Eu vou citar o Evangelion, que para mim é uma obra maravilhosa, e a Yasmin vai entender. Amigo, você sabe que desde criança, quando eu ouvia falar de Evangelion, eu falava, eu achava, inocentemente, né, que a gente é muito inocente, que Evangelion nunca me chamou atenção, apesar de eu sempre ter querido saber o que era, era apenas um anime sobre mostra que fala, né? Mecha. Isso, eu achava que fosse só um anime sobre robôs, e depois que eu assisti, eu falei... Ok, a minha hoje em vida dia, nunca você mais nem terá lembra a mesma. Que tem robô. que é robô, né? E o último que eu vou citar é Tengen Toppa Gurren Lagann. Oh! Assim, que é vou falar com vocês. É um anime, ele tá na Netflix. É, eu tenho duríssimas críticas a várias coisas, da forma como é conduzido esse anime. E principalmente da exposição de uma certa personagem dele. Velho, no final do anime, as pessoas jogam... As pessoas não. Eles lutam com robôs gigantes que jogam galáxias uns nos outros. É que tem... Literalmente galáxias. É. Como é que é o nome desse anime no Netflix? Tengen Toppa Gurren Lagann. Não, mas ele tem um nome... Tengen Toppa Gurren Lagann. Esse é o nome dele na Netflix. Ah, então vou procurar depois, então. Eu vou mandar lá. Manda no PVT, ou tá lá no grupo. Demorou, eu vou mandar lá. E eu não vou citar os animes que eu gosto, não, porque todo mundo já entendeu que eu não gosto de Dragon Ball. Tem outros também, mas eu não vou citar aqui, não, porque não tá na hora. Não tá na hora de eu fazer inimigos aqui. Exatamente. Você já fez um já, tá? Nem vem. O que te sabe é ser que isso, cara? Que isso, cara? A gente é ninguém. Mas, amigo, você é que nem eu, né, nesse ponto. Você entende que há uma. A obra. Não dá pra gente descaracterizar ela. Não, sei que tem importância. Tem importância, isso. Mas tem. É uma merda foda. E, gente, agora que vocês já nos conhecem, os estudantes, talvez já estejam um pouquinho adaptados já com as nossas vozes, eu queria pedir a Yasmin que agora para falar rapidamente como que surgiu esse Clube do Lamen, o que exatamente nós somos... E o que a gente vai debater aqui? Com que frequência a gente vai lançar episódio? Quanto que o episódio vai estar disponível em todas as plataformas digitais? Então, a ideia do Clube do Lime é que seja bem parecido com a ideia dos clubes japoneses. Que amigos que tenham habilidades e gostem de uma determinada coisa se juntem, estudem, debatam, falem e, principalmente, se divirtam e troquem conhecimento. Então é por isso que no Clube do Lamen você vai ouvir a gente falar de K-pop, de anime, de mangá e de drama. A gente vai ter casts especiais sobre cultura japonesa, cultura coreana, cultura chinesa, coisas que aparecem nos dramas, no K-pop e nos animes e mangás, que às vezes não fica muito bem explicado ou que não é de muito conhecimento para nós aqui do Ocidente. Então é isso, a ideia é que você se sinta pertencente a um clube e que você nos veja como amigos e debata com a gente, converse com a gente e se informe com a gente, mas também dê a sua opinião, traga a sua informação, porque a gente vai, a ideia é abraçar todo mundo. E qual será a periodicidade dos podcasts? Uma vez por semana, toda quarta-feira, às 10 da manhã, em todas as plataformas digitais, o Clube do Lamen vai estar lá para você já começar o seu dia rindo, se divertindo, e com muita informação aí sobre a cultura pop asiática. Então é isso aí, gente. Agora, para a gente fechar esse cast de apresentação, esse cast especial de apresentação, eu queria que cada um falasse o que que eles esperam desse projeto, o que que o ouvinte vai encontrar aqui, e se despedir rapidamente aqui também. Vamos lá, Ká. Fala você primeiro. Bom, gente, o que eu espero é que vocês trabalhem com a gente para transformar esse nosso Clube do Lamen em algo só nosso, algo que a gente possa chamar de meu, no caso nosso, né? E que a gente se torne amigos, mesmo que nós não nos conheçamos muito bem, e que a gente vire uma comunidade mesmo, tá bom? Ai, que fofa! Então aproveitando, Amanda, fala você. Então aproveitando, eu espero que a gente possa se divertir juntos a cada cast e que vocês acompanhem a gente a cada novo episódio e cresçam junto com a gente, porque cada novo cast é uma nova aprendizagem. E passa pros amiguinhos também. Compartilhem, deixe seu like e mandem o link no grupo da família pra eles ouvirem. E você, Felipe? Tchau, gente. Obrigado. Eu tô muito feliz de estar participando disso tudo. Gente, o que eu espero é que vocês recebam todo o nosso amor, que se sintam de fato no clube, que participem e aprendam e se divirtam, porque no fim é isso que importa. Gente, é isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui, que vocês escutem os próximos episódios. Cada episódio que eu gravo aqui, seja de um assunto que eu teoricamente conheço ou que eu não conheço, para mim vai ser um aprendizado também, porque a gente pesquisa muito, e eu gostaria que fosse para vocês, e que vocês percebam também como a gente está feliz de estar tocando esse projeto, e que essa felicidade, essa alegria e esse conhecimento cheguem até vocês da melhor forma possível. Eu quero que esse programa não seja meu, não seja da Yasmin, da Ká, do Felipe ou da Amanda. É uma coisa pra ser de todos nós, sabe? Qualquer coisa, manda e-mail, procura a gente nas redes sociais, vem conversar com a gente, vem ver que a gente é gente boa também. Às vezes não parece não, mas a gente é gente boa. Mas, e é só isso. Além do que as outras pessoas disseram, eu não tenho mais nada pra acrescentar. Muito obrigado, que vocês continuem aqui e pode ter certeza que vai ter um próximo episódio aí, que vocês vão gostar muito do que a gente vai falar. Pode ter certeza. E sejam bem-vindos ao nosso Clube do Lamen.